solicitação da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, que é presidida, como sabem, por um conterrâneo nosso e também tem ouvintes na sua direção do Conselho de Hospital, com muito nos orgulha, que foi solicitada ao Sr. Presidente da Câmara uma reunião para uma parceria para a realização de um fórum interno da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Houve uma série de contactos e de reuniões de trabalho e, portanto, a partir de sexta-feira será realizado aqui em Almada do Hospital um fórum com todos os núcleos da Associação Académica de Coimbra para a discussão de temáticas relacionadas com a educação, mas também de outros temas, que foi aqui também em parceria com o município do Hospital, com a senhora vereadora da Educação. O agrupamento de escolas do Hospital também é parceiro, irá receber estes alunos. A Junta de Freguesia da Boa também irá receber a sessão de abertura e o crédito agrícola será as instalações para a realização do fórum. São 55 estudantes do ensino superior que estarão em Alvar Hospital a discutir temas, a discutir sobre o futuro do ensino superior, sobre o futuro da educação. Portanto, acho que é uma iniciativa que nos deve também orgulhar a todos e esta parceria também é um reconhecimento por parte da Associação Académica de Coimbra de que o Alvar Hospital, sendo um conselho também tem ensino superior, portanto também é um conselho atrativo para que se possam fazer este tipo de iniciativa. E dar também boa nota de que temos um presidente da associação que é do conselho, temos também um outro elemento na direção, portanto, é o João Caseiro, o Rodrigo também faz parte da direção-geral, o Diogo esteve na organização, e portanto, dar esta nota que realmente acho que é uma ação que também nos deve orgulhar a nós como oliveirenses.